Ryanair 6251, chame Recife 1251, alterne 13325. 1251, alterna 13325, baixa Ryanair 6251, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Mike, que você bravo. 7749, aguarde um instante a cópia. gentileza, o Edmir 749, já possuímos aqui a autorização. Antes da cópia, cheque o seu rádio, a transmissão está muito baixa. Salvador, Web 5898. Web 5898, aguarde a cópia da Confins, nível 340. Guardando, 340, Confins. O Web 6749, como recebe a torre? Tempo. Ok, o 6749 está autorizado, Guarulhos, o nível é o 340. Prossegue pela Pesolô no meio até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive, Poços de Caldas, a decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda direto Bridge, o controle 120, decimal 8, o transponder 5556. Autoridade 340, Guarulhos, via Pedro Luno 6, após Belo Horizonte, Tripe e Poços. Na saída da El, Leda Brito, decolando a 1-0, com a direita. 1208 é o controle, 5-6, o transponder 6749. Está correto, 6749 da web, chame pronto para o pushback e assinamento. Câmara pronta, 6749. Como recebeu agora? A clareza tá boa, tá 5. Agora a intensidade tá 2. Torre Salvador, muito boa noite. No Webjet 5797. Autorização Galeão 340. Boa noite, Web 5717. Aguarde a cópia, Galeão. Nível 340. Torre Salvador, 5898. Consiga o L5898. Já tem nossa autorização? Ainda não, aguarde só um instante. Ok. Torre Salvador, abjeto 5717, já teria a nossa autorização? Afirmo, já possuímos a sua autorização, está pronto para golpe, o 5717? Afirmo. Autorizado, Galeão, o nível é o 340, via peso Luna 0 até SMAP, e após conforme o plano. A decolagem é da 1-0 com a primeira curva à direita, subida da El. Após Dael Leda e após Leda direto bridge. O controle 120.8, o transponder é o 5562. Autorizado Galeão, nível 340, decola da pista 190 com a primeira curva à direita na Dael, após Leda, direto bridge, a 190 e mata. Aciona 5562 e controle de saída 208 web 5717. Correto. Chame para o pushback acionamento, web 5717. Chamará pushback acionamento. Web 5898 para cópia. Cópia 5898. Autorizado com fins, o nível é o 340. Prossegue pela Upezulu 16. A decolagem é da 1-0, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda direto bridge. O controle é 120.8, acione 5563, web 5898. Autorizado, confins 340, apressolou no 6, decola da 10, curva à direita, cobrindo com a subida da El Leda, após direto em posição bridge. 208 é controle, 5563 no transponder. Web 5898, porta número 6. Correto, chame quase pronto, web 5898. Chamará. Auditório 126, responde. Autorizado, leve 5717, chame táxi. Autorizado, chama lá.